contexto, com pretexto de escrever uma história para aqueles jamais vão esquecer. Quem foi ou quem fica, quem tem de vazar ou tem de ficar. Quando a vida se complica, quem tem de procurar um rumo melhor, à custa do suor e da distância, ainda suportar a solidão e perder a infância, dos seus rebentos por tempos e tempos. Para viver infeliz, para pôr comida na mesa àqueles que vivam no país, que os viu nascer, os viu crescer, os viu ser e por fim os viu perder a crença e separar da pessoa que tinham jurado ficar junto na saúde e na doença. Quem ama não esquece, mas treme e sofre quando o telefonema não acontece. Relações perdem o norte, o que não nos mata faz-nos mais forte. É preciso ter porta, é certo. Os mesmos que diziam que nos queriam longe hoje dizem que quer cá perto. Lá fora não é fácil, na hora de pensar em quem se ama e adora pode ser o mais forte por fora, mas quem sente chora. Estás sozinho, diferentes culturas, diferentes situações, corações diferentes, gente já. Por mais que tu tentes ser, tu não vais conseguir ser o que és cá. Pois quando estás rodeado por quem és amado, és tu por dentro completamente realizado. Mas no fundo agradece a Deus poder voltar e ter cá os teus. Conforto, calor humano, a família, os amigos, já no aposento estás tão longe, mesmo tempo tu estás tão perto e sabes quem diz cá espera para te receber de braços abertos. Mas quem fica, está a rezar por ti, olhar por ti, chorar por ti. Só pensa em ter de novo aqui, mas tu aguenta. Mesmo quando o arco-íris só veja com cinzenta. Tens os pés na terra, a cabeça no ar, a cabeça na terra, vê tudo de pernas para o ar. Eu sei que um homem vá pelo que carrega no bolso, então diz-me quando fala um batido do coração que bate por ti em sufoco, não se troca. E quando voltas tudo está igual, tudo está diferente. Há que apagar partes do passado e abraçar o novo presente. Aproveitar o tempo que temos juntos, pois digo, não há minutos com tantas horas como no segundo que eu passo contigo. Não há minutos com tantas horas como no segundo que eu passo contigo.